15 anos. Mais uma etapa vencida e outra para ser conquistada de uma maneira adulta e mais responsável. Essa idade significa as conquistas de muitos sonhos. Que você possa ser coroada de vitórias e realizações dos seus desejos. Que suas lutas sejam vencidas e suas vitórias vividas com muita intensidade. Nesses 15 anos de vida, Deus lhe permitiu viver muitas descobertas e passar por momentos inesquecíveis de alegrias. Você é uma grande alegria para todos que têm a honra de conviver com você. Somos felizes porque você nasceu e faz parte do nosso mundo. E estamos aqui mais uma vez para partilhar da sua alegria, sorrindo e se alegrando com as coisas que você se propõe a conquistar. Somos orgulhosos e agradecidos a Deus por lhe ver sempre carregando no rosto esse sorriso encantador que nos faz cada vez mais acreditar que viver vale a pena. Que Deus lhe conserve sempre esta maravilhosa pessoa, confiante nos dons e qualidades que Ele lhe deu. Receba nesse dia de hoje, que só é seu, o nosso amor e um abraço carinhoso e votos de um aniversário muito feliz. Você merece.